O alto benefício deu ao perdão. Desmond Tutu. Sem o perdão, permanecemos atados àquele que nos prejudicou. Ficamos presos pelas correntes da amargura, juntos, aprisionados. Até conseguirmos perdoá-lo, ele deterá as chaves da nossa felicidade, será o nosso carcereiro. Quando perdoamos, retomamos o controle de nosso destino e de nossos sentimentos. Tornamos-nos nossos próprios libertadores. Não perdoamos para ajudar o outro. Não perdoamos pelos outros. Perdoamos por nós mesmos. Em outras palavras, o perdão é a melhor forma de auto-interesse. É uma verdade tanto espiritual quanto científica. Desmond Tutu. O livro do perdão.